Contrário, boa noite, até mais. Até mais. Estou 9074, prossiga. Sente-se autorizado Maceió, nível 350, via Peruísque 58, saída Puca, transição Caju. Decola da 10 curva à esquerda, controle 1 decimal 8, aciona 5030, coteja. Confirmando, transponder 5030, chama para pushback sonhamento. 5218, desça para 2000 pés, ajuste a 014. Autorizado em LS, pistão 0, reposta estabilizado. Para 2000 pés, autorizado em LS, pistão 0, reposta estabilizado. 5218. Passarei 2224, desça para 3000 pés, ajuste a 014. 3 mil pés descendo, passaria do 2224. Solo Gol 1940, está no gate 5 para pushback e acionamento. Aguarde 1940. Aguardando 1940. Com 940, autorizado para o pushback somente, chama para o táxi. Autorizado para o 940? Afirmo, chama para o táxi. Chamará para o táxi. Salvador, voo no 884, entrou? Voo no 884, táxi via Alfa, é partir da Juliette. Alfa, antes da Triple 5218, complete aproximação, torre 1895. 1895, grato, boa tarde. Boa noite. Passarei 2224, descendo 2000 pés, ajustando a 014. Autorizado ILS, pista 90, reposta brisando. Positivo, descendo para 2000 pés, autorizado o procedimento X-ray, reporte estabilizado, passarei do 2224. Boa noite. 8, tráfego avistado, vento 120 graus, 10 nós, ajuste 10 no 4. Autorizado pouso, pista 10, 35, 2 no 8. Autorizado pouso, pista 10, 35, 2 no 8. PR-6212, descendo para 3.000 pés, ajuste na 0 no 4, redução para 2009. 3.000, 1-0 no 4, já está 1884, Eco da Juliette. Frente, observe a aeronave da companhia realizando o pushback, saindo do portão número 5, táxi via Juliette, portão 612. Juliette para o 612, eu estou ciente do tráfego, vou no 884. Alugou 194 a bordo, autonomia de 4 horas, 12 minutos, alterna o Galeão, ponto de espera. 194 a bordo, alterna o Galeão, altímetro 1-0 no 4, táxi via Índia Alfa, no ponto de espera, torre 1-8, sinal 95, bom voo. Índia e Alfa, ponto de espera 1-8-95, voo 940. F40, táxi via Índia, Juliette, Juliette fechada. Oh, beleza. Índia e Alfa, o 940. 224, siga. É, confirme, nós estamos recebendo um localizador intermitente aqui na final. Passaram 224 aqui, tá presente que o localizador tá ok. É, ele tá intermitente, mas tranquilo. Estamos interceptando o localizador, vai reportar estabilizado. Gente, eu posso fui ali, passaram 224. Reportarei. Solo 22, 1-2-1 decimal 9 é liberado. 1-2-1 decimal 9 é liberado, tá liberando aqui, obrigado. Solo Salvador 3-5-2-1-8, tá liberado. 5218, táxi via Alfa Kilo, pátio 3. Alfa Kilo, pátio 3, 5218. Tráfego na final, aproximadamente 2 milhas de marca 2T. Vai agilizar o voo 19940, autorizado a linha de volta. Tá, fui LS 2224. Passarei 2224, completa aproximação, torre 1895. Completa com a torre 1895, até já. O Xener 6212, autorizado ILS, XAI, pistão na zero, reporte estabilizado. Autorizado ILS, pistão estabilizado, reporte. Passarei 2224, continue a aproximação, pistão na zero, aguarde pista livre, 120 graus, 90 nós é o vento, ajuste no zero no 4. Ciente, na sua escuta para pista livre 2224. Tan 3560, acione a identificação, voo ETAP, desça para nível de voo 050. Ciente, livre pouso, 2224. 1940, decolado aos 24, controle 199, decimal 8, com voo. 198, boa noite. Funciona 5034, coteja. Cotejamento correto, chama para pushback sonamento. Oi, Dael, 1940. Dael da presente. Confirma estabilidade. É, estabilizado, senhorita. Tá, 6212, completa aproximação, torre 1895. 1895, ou se ameaça. 2224, tudo de pronto. Salvador, Oceaner 6212. Oceaner 6212, tráfego avistado, vento 130 graus, 10 mais, autorizado pouso, pista 10. graus, zona 10, Oxana 62, zona 2. Passarei 2224, mantém a posição antes da Juliette, aguardando liberação do, da sua posição. Então, Salvador, é o voo 16, eu no 3. Também no 3, prossiga. Gentileza, gente, para a posição Victor, para a autorização Brasília. Autorizado Brasília, nível 360, via Persolu 17, saída Gole, transição Ofito. Decola da 10, curva direita, controle 1 no, na decimal 8, aciona 5036, coteja. Entendeu, 360, Persolu 65, saída Gole, Ofito, 198, 5036. Quero ouvir a Persolu 17, chame para pushback sonamento. Corrigindo, Persolu 17. Obrigado, 560, da presente voa Duna. Desce para 2000 pés, ajustando a 014. Consegue coordenar uma outra posição para o Passaredo? O Passaredo 2224, estou fazendo isso agora, só um instantinho. Muito obrigado. Passaredo 2224, autorizado, remota 13. Jet 5723, acendo identificação. Oi, TAP, desce para o nível de voo 050. E TAP 050, certo. Genero 6212, solo aos 30, 121 decimal 9, é liberado. 219, grato. Salvador, voo Oceania 6212, Lebron na 5. Oceania 6212, táxi lento pela Alfa e mantenha a posição antes da Juliette, aguardando definição da sua posição no pátio principal. Lento pela Alfa, aguardando a Juliette, aguardando a definição na posição no pátio principal, Oceania. Gol 9040, chama Recife 251, alterne 13325. 251, 3325, o 1940. 2224, cheque posição. P2224, solo. Para o táxi, POB 183, está com 4 horas de autonomia, alternando o Galeão. Frente, está 3603, táxi em frente, via pátio, e prossiga pela Índia, pátio Índia, e no ponto de espera da 10, chame a torre 118.95 e o ajuste é 1014, então 3603. 3603, 1014, táxi via pátio, Índia, considera 118.95. Washington é 6212, mantenha a posição antes da Juliette, a sua posição prevista é a remota 14, porém encontra-se ocupada pelo um Airbus da companhia. 6212. Solo voo 9074 para pushback. Voo 9074, mantenha a posição, aguarde para iniciar. Temos a aeronave da TAM taxiando pelo pátio, aguarde instruções. No momento a aeronave não me chamou, ok? É, temos aqui uma aeronave da companhia posicionada na remota 14. Eu vou tentar aqui uma coordenação com a infraero para encaixar o senhor em outra posição. Salve Salvador, boa noite, gol no 885, autorização 380 para Guarulhos, 360 Guarulhos. Gente, gol no 885, só um minuto, cópia. Gente, só ciente da informação, vim. Ok. O 9074 está autorizado para o senhor acionar no portão 3. Oxe, na 6212, informado, permanece a sua posição, será a 14 mesmo, ok? Temos aeronave da companhia que vai chamar em algum instante para o pushback, ok? Aguarde instruções da infraero também. Estou no 885 para a cópia. Afirma. No 885, Guarulhos, autorizado 360, via Peruísque 50, decola da pista 10, curva à direita, subida da El, após da El Leda, após Leda DCT Bidev, em Bidev intercepte ao eixo da aerovia. O controle 119.8, acione 5040. Autorizado 360, para Guarulhos. Decolar a da pista 10 com curva direita, saída da El, Leda, Bidev, Bidev intercepta a aerovia, Upper Whiskey 50. O controle é 119.8 e transponder 5040 para o gol 1885. Correto, gol 1885, chame pronto para pushback e acionamento. Qual o seu portão? É, portão 612. Gente. Vamos chamar 6259, pushback acionamento, remota 12. Ok, o 6259, tá na 14. está livre, puxar e acionar e, por gentileza, posicione a aeronave no través do portão 10, deixando a passagem livre para o ingresso de uma Airbus A318 da companhia. Positivo, vai deixar liberado então através da 10, obrigado. Nada. Washington é 6212, autorizado prosseguir via Juliette. E fique atento ao Airbus 318 da companhia, que está puxando na remota. Inicialmente mantenha a posição no través do gate 612. Sim, o 6212 vai prosseguir o táxi, está observando a Airbus da companhia no... Manobra, escuta. Confirmar qual que é a posição que a gente vai manter? Vai manter a posição através do portão 612 e aguardando o início do pushback da aeronave. Assim que a aeronave iniciar o pushback, só possível com segurança para a remota 14. Porém, mantenha a posição no através do gate 612. A gente vai manter a posição através do 612, o Oceano 62, 12, 95. Azul 4070, Duna 2014, informe estabilizado. 2014, 2014, 2014, 2014, 2014, 2014, 2014, 2014, 2014, 2014, 2014, e fique atento ao Airbus, ok? Gente, vai fazer táxi, tem visão com o Airbus, vai para a remota 14, 62, 12. Gol 9074, autorizado táxi à direita, via Índia, e no ponto de espera da 10, chame a torre, 1-1-8-9-5, o ajuste é 1-0-1-4. Novo Salvador, boa noite, Santa 3197, tendo as condições da autorização, Galeão. 7-3197, só um minuto para a cópia, o nível 380. 4-5-7. Salvador, boa noite, web 5723, estabilizado LS. 5723, continue a aproximação, aguarda pista livre, vento 130 graus, 10 mais, ajuste 10 no 4. Afirmativo, ele passou. O 6259 autorizado.